3, 2, 2, 3, 4, solo 2, 6, libera direita, chama solo 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1, obrigado, boa, 2, 2, 3, 4. Azul 4462, inicie redução de velocidade 200 nós. Deixa para 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Reduzido para 200 nós, autorizada 2000 e o XT. Atão do Eco Delta Fox, voe Duna da presente. Apresente Duna, Eco Delta Fox. Voo 2009, chamo Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 3513395, obrigado. 2009. Recope. Fala, boa tarde, passageiro 2234, Livrão. Passageiro 2234, via Alfa Kilo, parte 35 Lima, posição. Alfa Kilo, parte 3, 2234. E20, tá visual? Gente, no 620, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 139 nós e forma pista molhada. Livre pouso, pista 10, gol no 620. Delta Fox, pro Edizona, mantendo 40, tá, pode dizer sua descida. Afirma, Capatão do Eco Delta Fox, vista para 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, vai chamar estabilizado, Eco Delta Fox. Canal 6314, complexo sinal de chama Torre, 1195. 1895, até a volta, senhorita, 6314. Voo 1884, chamo Centro Recife, 12685, e ao CERN 12545. 52485. 12685, e ao CERN 12545. Ok, 12825, 2545. É o voo 1884. 4462. Oi, confirma, pista molhada em Salvador? Afirmo, pista molhada. Lima, ativo, senhorita, pro Edizona, tá cruzando 3000 e descendo para 2000. É, estou recebendo exatamente aqui a proa 091, a proa de Duna seria 080. Delta Fox, fez um pequeno desvio aqui para levar uma forma só, filho. Papão, meu certo, Tango Delta, boa tarde, mantenha a escuta agora, copo número 2, copo do Mane 45. Ok, gente. Paulo, boa tarde, voo 1620 na Alfa. Gol 1620, via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Eco Tango Índia, cópia. Autoridade Serra November, uniforme, uniforme, nível 070, decolagem na 7, curva esquerda, perfil de saída, lutar. Acena 5406, controle 120, decimal 80. 4462. Azul 4462, completo o sinal de chama Torre, 1185. Torre 118, decimal 95, completando azul 4462. 0 graus, 16, nós, só uma pista molhada. É uma atividade autorizada, pouso, pista 10, chama 63, 14. Prossiga, Samsung India. Liga sonar de um contato. Torre Salvador, boa tarde, 2442 MLS número 2. Azul 4462, o ajuste altímetro no 018, continua aproximação e rapaz visual com campo. 018, reportar visual, azul 4462. Atleta no Delta Copa. Serra November, Índia Eco autorizado, nível 180, plano Yankee da coluna 7, curva direita. Efeito saída. Arbora após prosseguir conforme a rota do plano, acionado 5103, controle 120, décima 80. Correto, qual foi o B? Cheque, 2895, saneamento técnico do Colégio, bom voo. Prossiga, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Foi Juliette, portão 62. Não, foi Juliette, portão 62, 6304. Na previsão de mostrar para o localizador, esquerda 160, produção de velocidade 1909, vai seguir um capaz para 31 nacional. Deixa para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, para 160, para o ILS X-ray, reduzindo para 199, seguindo o tráfego 3217. Índia Lima tem cabeceira 107. Lima tem 107. 7 sinal chama a torre, 1895. 1895, grata. Oi, Salvador, boa tarde, eu acudo ao Papo. Eco Delta Fox, boa tarde, ajuste altímetro no 018, confirme pousão no 0. Cuidado visual, se for possível, circula e pousa na 17, caso prossegue. Cat, continua a aproximação, rapaz visual com campo. Delta Fox. Avistou com 890, azul 4462. Cat, 4462, de pouso, pista no 0, vento no 50 graus, no 69. Ele pousou no 0, azul 4462. 4462, informa a pista molhada. Azul 4462. Saneamento 321, mantém ponto espera 10. Delta Fox, passou estranho e baixo travado. Gente, eco Delta Fox, continua a aproximação, aguardando pista 10 livre. Delta Fox. Tanguinho alinhado próximo ao 17. Gente, eco Tanguinho e mantém posição. Posição. Azul 4462, salvo 36, libera a direita, chame de salvo 121, décima 1. 21 decimal 1, azul 4462. Solas, 4462, livrando. Porto, tá, 3217. Antes de uma parte completa, sinal, chama a torre, lembra o nome, chamado 5. Chama a torre, tá, 3217. Tango Eco Delta Fox, seu de pouso, pista no 0, vento no 5, 0 graus, no 3, 9, informa pista molhada. Delta Fox, seu de pouso no 0. Salvador, boa tarde, Oceanair 6327, Vicente da Yankee, autorização IEL 200. Oceanair 6327, aguarda com a filha. Guardando 6327. Tango Delta, se autorizado o táxi, até a intersecção 17, reponte para ingresso. O táxi vai reportar quando para ingresso do táxi, todo o táxi, né? Negativo, 6321. Tango Índia, condições de decolagem imediata na pista 17? Afirmo. Livre decolagem. Na pista 17, o vento no 50 graus, no 39, para Tango, Eco Tango Índia. Puxa, Tango Índia. Serra Tango Delta para ingresso no 17. Serra Tango Delta, mantenha a posição. Em posição, Serra Tango Delta. Delta Fox, se a você já poderia confirmar o PAD que eu ia prosseguir? Para ela está ferida. Gente, libera a direita, chama a sala em 121, decimal 1. 121, meu. Torre Salvador, boa tarde, está 3217. Passou sim, agora baixou, travou. Está 3217, ajuste no 018, reporte visual com campo. Reporte visual, está 3217. Eco, Tango Índia, decola 239, mantém pro até 2000 pés, chame controle agora em 1208. Você até 2000, você até 208, por favor. Visual, qual no 0, tá 3217. 3217, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, no 39, informa pista molhada. Livre pouso, vai no 0, tá 3217. 2000 pés, após curva esquerda, direto lotar. Você está 2000 após esquerda, lotar, até hoje. 2-1, visual com ervas da TAM na curta final no 0. Gente, após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceira no 0. Ok, via Juliette contornar o pátio. Lima Mike na Quebec, reporta para o cruzamento. Delta Fox reportará para o cruzamento. 3217, Oceano 41, libera a direita, chama o Sala em 121, decimal 1. 121, vai chamar de grado 3232. Terra Tango Delta, livre decolagem, pistão 7, o vento no 50 graus, 122. Vamos parar de Terra Tango Delta. Vem 321, não mantém a posição. Essa Romeu Serra Tango Delta, decola 242, controle agora em 1208. É 0. Fox, eu tenho 0 que eu demais de 935, para seguir até o hangar aerostar, estacionar a frequência líquida. Eu estou pronto, vou ligar com você. Eu chamei a 327, copa. Pronto para copa, para chegar. Seriedade Leos, nível 200, decolagem 10, curva direita. Perfil de saída da El Coral após Golf 677. Acena 5067 no transpondo e 120, decimal 8, controle. Gente, autorizado Leos 200, decolador 10, curva direita. Da El Coral, Golf 677. Aciona 5067, código transponder, 1208, controle. Acionar 6327, ponte 5. Está correto, na ponta próxima. 6327. Direto Elefa, curva da presente, 6321. Direita, Elefa da presente, 6321. Lady Hanachele 1353, information Victor 88, ready to cover green. Ok, stand by to clearance, prepare the party above and Elefa position. Stand by. 1339, passe 10. Viva nível 2-0-0, informação 7-2-7-8-9, desce para 4 mil pés, 1018. Desce para 4 mil pés, Informação 40, Delta 10. Informativo autorizado, ascensão 180, Serra Tango Delta, informe a Torre Delta destino. Posso, velho. Quatro. Boa tarde, obrigado, meia 67. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. 001, está autorizado a prosseguir mantendo restrito nível 060. Direto Teixeira, restrito 060, essa é a Azul 2789, desce até o 070 na chegada. Desce para o 070, via chegada, Azul 2789. É com o Tango Índia, assim que possível, chamado para pouso. Sim, mano. Salvador Azul 698. Azul 698, mantém a proa de mar e desce até o 060, número 3 na próxima. Proa de mar, 060, 069. Então, lá que está vindo. Chamando ao 1950. Chamado 950, copiado. Serra Tango Delta, chamado para pouso, vai lá. É, Zé. Zero copiado, Serra Tango Delta. Mike X-Ray Golf. Sim. Mike X-Ray Golf, estacionado na remota 14 do pátio 1, solicita autorização de reboque até o gate de número 5. Autorizado, porta finalizando. Autorizado X-Ray Golf, reporta térmico. Com 9662 mil pés, sem restrições, autorizado aliás, sem reforço na final, estabilizado. Visto altímetro 1018. quer mandar a nacional estabilizada, zona 9, é mesmo. O Chanear, 631, 6321, no chama agora Recife, 251, alterno no 3395. 251, 3395, 6321. Acerto remoto, é mais. Tchau, até a próxima. O azul 6918, desce para 3 mil pés, mantendo a via chegada, 1018. 3 mil via 1018, 1098. Xanã 6327 para o táxi, com 113 a bordo, atendendo o Salvador, com 3 horas de autonomia. Latitude já na Ok, Vitor Kilo, Quebec, estacionado 2000, confia. Ok, Vitor Kilo, Quebec, dá presente, tem frequência livre para coordenar com os pilotos dos locais. Boa. Alpha Sierra, flight level 320, via Peso 17, then Cordova flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff right turning, departure is Arbor and LFA position, score code is 5127, departure control 120, that's now 80. Until 1353, flight level 320 via Unicorn Zulu 17, flight plan route, runway 10, departure Albor, squawk 5127, approach 120.8. Okay, departure is Albor and Alpha position. Albor and Alpha position, until 1353. Officially 1353, which back square come right for the setup and push. Go back. Solo 4, go on 0-7, from Akanyak. Pois é. Resolvemos para o 220, nós, 1-2-7-8-9. Aceita, 3-6. Lula 0-9-7, autorizado com fins, nível 3-6-0. Decolagem na zero com voo direita, perfil de saída agora após elefa. Apesulo 2 na aerovia, pode conforme a rota do plano. Aceno transponder 5144, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, conforme apesulo 21, decola 10 direita, agora elefa, apesulo 2, 195144408, 1097, porta 4. Correto, rota do plano. Parei. Salvador, delivery Evelyn 1017 on Pacific 10, request clearance to the drop. Evelyn 1017, stand by to clear. Understand that. Sua Azul 2789. Ecotango Índia, sobe para o 070, Ecotango Índia. Ok, sobe 075, autorizado para um cancelador agora 56. Está pronto, Duna, azul 69-8. É 327, da Colômbia 56, chama controle, 1208. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, uma voz na 6327, passando 1300 metros. Salve 200, 6327, boa, direto coral. Sete coral, subindo para 200, 6327. We are ready for startup and pushback. Right, Bravo 1017. Go ahead. Go Echo Delta Lima, flight level 370, Viper Zulu 17, then accord your flight plan route, take off runway 10, after take off. Left turning, departure is Buka and Aru transition, score code is 5110, departure control 120, decimal 80. Yeah, Marina 1017, repeat destination, Echo Delta, Delta Lima, flight level 370 initially via Corda, runway 10. And squawk is 5110, departure frequency 120.8, and can you please again the departure? Okay, the first array is Apezulu 17, the Acorda flight plan route, departure is Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha, and Aru transition, Alpha Romeo Uniforme. Okay, I'm in 1017, Puka departure and Alpha Romeo Uniform standard. Ajuste no 08, informo pista molhada, não chove no momento. Pushback approved, Avery 1017. Agora Índia Serra, tem a pista vista. Tem uma visão no nosso bebê? Ah, afirmativo, avistado. Na 966, reporte baixado de trabalho. Tá, embaixo de trabalho. Na 966, autorizado pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 129, pista molhada. Livre pouso, gol, 966. Tango Eco Tango Índia, mantém 075, condições visuais, serviço radar encerrado, serviço de informação e alerta com centro Recife, no 2685, alterno 1245, Eco Tango Índia. Esquerda, pro 170, autorizado LS 2000 pés, reporta final 1018. Esquerda 170, descendo para 2000, portal estabilizado, azul 2789. Estabilizando ele essa azul 6918. 18, eu chamo a torre 1895. 1895, 698. 4118. Rádio 4118 para Confins, aguarda a cópia, prepare a saída, arbora. Completa final, segue Embraer 190, 2 milhas para Simbra, chama a torre agora, 1895. Sede aeronave da companhia, 1895, alto 2789. Lula 966, sala 02, 121. 21, ok. Plano 966 e Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 966. A 190, embaixada travada, azul 6998. Torres, Salvador, boa tarde, azul 2789, estabilizado. Azul 2789, boa, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 018. Batalhão externo, com cheque de 3, azul 2789.28. Solo Salvador, é o 1097 no portão de número 4, está pronto para o pushback acionamento. Lona 966, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição da Juliette, 96. Lona 097, autorizado. Correção, mantenha a posição agora para iniciar o push. Isso, 1097 aguardando. Alô Mike, é que você ligou, se reporta término do reboque, parqueado no gate 5, boa tarde, grato. Gente, boa tarde. Primária 118.95. Autorizado pouso pistão na zero. Livre pouso azul 2789. Planta Juliette. Azul 698. Evelyn 1017, request taxi. Evelyn 1017, request taxi. April 1, India, holding point, runway 10, tower 118, decimal 95, Canade 1018. Evelyn 1017. Evelyn 1017, we are clear to taxi via Akron India, holding point 10, and tower frequency 18.95, destination 1018. Saindo R2330 da companhia Hebe, linha Calda, autorizado Peixe no 04 e chama táxi. Pode passar do 30, eu estou autorizado, igual a 097. Bonjour 17, good afternoon. Maintain holding point runway 10. Okay, maintaining holding point 10, LAD 1017. Oh, muito boa tarde, Oxiné 63, 14. Gente da Zulu, pronto para fora. Runway 17, line up and wait, runway 10. Evelyn 1017, line up and wait, runway 10. Momo Nenim para Petrolina. Momo Nenim, grato. Número 789, solo 09, direita 1211. Solo 211, azul 2789. Solo Salvador, boa tarde, azul 2789, livrando a sua escolha. Azul 2789, autorizando o táxi via Alfa Kilo, Pacho 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Alfa Kilo, Pacho 3, 4 Lima, o azul 2789. Livrando, a posição 04, e está autorizando o ingresso na mesa. 7, posição 4, atentado nosso, 969. Sou 6918, segue da guarda do Angra Boa, sua frente, até a posição 01. Afirmativo na pole, azul 6918. Smoke, nice flight. 1-0-8, Evelina, 1-0-1-7, obrigado, tchau. Sou em voo, 097, pode esperar pronto. 1-0-9-7, boa, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha até no zero, boa, 0-9-7. 1-2-3-7-0, clear to fly to Jamo, please. Emeline 1-0-1-7, climb to level 370, cleared direct to Jamo position. Daele da Mocha. Vai preparar e tá aguardando, busca 3-2-1-7. Aeronave autorizado, decolar, pistão no zero, vento 140 graus, chão no zero norte. E decolagem igual no 097. Charlie Fox, conforme a rota plano de voo, nível 360. Decola a pistola 0, primeira curva à direita. Perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado com fim, conforme o plano de voo, nível 360. Decola da 10, curva à direita, né, da EL, Leda, Motiva. O transponder é 5155. Correto, protegimento já pronto para exposição 07 na 3217. Chamará 3217. Uno 097, decolado 14, controle 120, décimo 8. 1208, 1097. Ground Latina 1-3-3, position 8, ready to switch back and astrap. Okay, the push report to the taxi, line Chile 1-3-5-3. Clear to push, announcer, and I'm ready to take the airline to the 1353. São Salvador, 1620, paciente da informação, Zulu, autorização para recibo. 1620, Zulu, confere, autorizado Sierra, Bravo, Romeu Fox, conforme a rota, plano de voo. Nível 370. Decola pistão 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Tuca, transição Caju. Transponder 5172, controle em 120, decimal 8, ou 1620. 7, autorizado para Recife no 370, decola da pistão 0, curva esquerda, Tuca, Caju. 5172, controle 1208, portão número 2, é o gol 1620. Ciente no 2, já pronto a acionar o acotejamento correto. 7, vai chamar 1-9-6-2-0. O 4-1-1-8, na 3-4, para o acionamento. Autorizado o chama táxi, o 4-1-1-8. Chama táxi do 1-8. Como Salvador, boa tarde, conselho 2-2-3-4, ciente da Zulu, 1-8-0, com o Foxtrot Tango Bravo. Serviço agora encerrado. Sua descida para altitude de tráfego, frequência livre de coordenar com os tráfegos locais. Informa estimado para pouso, tá entrando? Já pousou no base 25. Base 25, frequência livre. Obrigado, bravo. Motor de Salvador, azul 4206. Azul 206, voa ISTAP, desce até o 050. ISTAP 3207, mantém a posição agora pelo Puig. Guarda, 3207, vai, foi a rua do taxi. Fonte 1353, clear the taxi until the A-beam of the gate 06. Ok, wait the taxi, stay A-beam, gate 06. Salvador, Oceané 6355, sente todos os lucros, que solicita 360, Guarulhos. Agora lançamento 4 Xanemia 355, número 2. Prepara a saída da El, Leda, Mótiva. Da El, da Mótiva, estão prontos, não se escuta. Valley 1017. Personal level 160, continue the climb to 370. And contact the 610 and frequency 126, the small 8, find it on airborne to 545, so long. Evelyn 1017, continue climb to level 370 and please take in the frequency. Frequency 126, 126, the small 85, if unable 125 or the small 45. Okay, contact 126, decimal 85, if unable 125, decimal 45, obrigado. Shield 1353, I could detect and shield the holding point 1-0-0 via April 1 and India, and the India call tower 118 decimal 95 and the KNH 1018. 1288-1260, gol 1097, boa. Boa. Salve, 3207, pode Obrigado. Autorizado, na posição 07, a prova prepara o táxi, está 3217. Autorizado, vai chamar 3217. Chile 1353, good. Clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10. Line Chile 1353, thanks. Azul 4118, decolar 224, controle 120, desce 8. 208, boa tarde.